de novo a todos por essa comunhão maravilhosa. Amém. Esse amor. Amém. Então, damos seguimento ao nosso culto. Estarei trazendo uma mensagem para vocês. Olha! Yeah. Amém! Vamos ver! Vamos ver. Deus nos abençoe muito. Vou iniciar com uma oração, amém? Amém? Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Obrigado pelo amor dos meus irmãos, Deus. Obrigado pelo carinho de cada um deles, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Pelas grandes boas notícias que o Senhor tem nos dado sempre, que não foram faladas, mas nós temos certeza que elas existem, Deus, em nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas, grandes coisas, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor possa estar me usando para falar o que o Senhor quer essa noite, Deus. Amém. Que tudo que eu falar possa ser totalmente vindo de Ti, Deus. Amém. Que eu possa me esvaziar completamente de mim e só Tu venha aparecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, então. Eu... Amém. Eu quero agora que vocês imaginem um time de futebol. E um time de futebol, para que ele tenha sucesso em seus jogos, para que ele tenha vitórias, para que ele ganhe, uma das coisas fundamentais é a confiança de cada jogador no seu companheiro, para que tenha bons lances, bons passes e que consigam alcançar o gol, né? E outra coisa é a união. Para que um time de futebol consiga ser bem sucedido, o time precisa ser unido. Eles precisam ter no coração deles que eles são uma coisa só, sabe? Para alcançar o objetivo deles, eles têm que ter isso. E a mesma coisa é a igreja. Muitas vezes a gente não alcança os nossos objetivos por falta dessa união, sabe? Por falta de querer essa união, de estar junto, de querer estar... E... Tem lá o líder que, como no futebol tem o capitão, que está ali para buscar ajudar o time a estar junto, a estar fazendo tudo que tem que ser feito. E da mesma forma na igreja nós temos o nosso líder para sempre nos aconselhar e nos ajudar a estar unidos. Mas se cada um de nós não estiver comprometido em buscar essa união, em buscar estar junto com o seu irmão, não vai adiantar nada todo o esforço do líder. Então, temos que estar buscando isso. Vamos abrir em João 17, 20 ao 21. Amém. Vamos ler. Vamos ler. Todos acharam? Amém. Tô pera, mano. Amém, mano. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E o tema de hoje é Unidos para que o mundo creia. Amém. Então a gente vê aqui Jesus em uma de suas orações para os seus discípulos. E nessa oração ele estende o pedido dele a todos nós, sabe? Uhum. Todos aqueles que irão crer na mensagem que os discípulos estavam pregando, que foi o que ele ensinou aos discípulos. Uhum. E ele nos estimula isso, a estarmos buscando, a sermos um, a estarmos unidos. Em Eclesiastes 4, 9 ao 12... A gente pode ver um complemento disso. Todos acharam? Amém. 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então aqui a gente vê mais uma confirmação sobre a importância da união. Porque quando nós estamos unidos, nós podemos vencer melhor as nossas dificuldades. Muitas vezes um irmão já passou por aquilo que a gente está passando e ele vai saber exatamente como a gente pode lidar melhor com aquela situação. Às vezes ele tem aquilo que a gente precisa para conseguir resolver as nossas questões, as nossas dificuldades. Às vezes nós passamos por tentações que querem nos fazer nos distanciar de Deus, mas aí a ajuda de um irmão, uma palavra amorosa, uma palavra amiga, nos fortalece e nos ajuda a vencer o pecado. Então, a gente vê quão importante é isso, né? E diversas tribulações, tentações são superadas quando você tem um amigo, alguém para te ajudar. Mas por que é tão difícil ser unido, sabe? Por que é tão difícil a gente mantermos unidos, tá? Unidos às vezes. Porque todos nós somos diferentes, sabe? Às vezes eu gosto de uma coisa, o irmão gosta de outra coisa, de outro jeito. Às vezes eu sou mais falador, falo muito. Tem um irmão que é mais quietinho e gosta de ficar na dele. Então, às vezes essas coisas geram dificuldades para que a gente possa ser unido. Mas é, algo que pode nos ajudar a entender isso é que é pensar que por trás de uma ação ruim houve uma boa intenção. Sabe, toda vez que você vê algo que te fez se sentir um pouco mal, sentir, principalmente aqui no reino de Deus, sabe, onde nós estamos unidos com o foco de buscar o Senhor, de fazer, ajudar o nosso irmão, fazer o nosso melhor, muitas vezes aquilo que te atingiu de um jeito, de uma forma ruim, ou a pessoa que fez teve uma boa intenção, sabe? Então que a gente possa tentar ter essa visão e não simplesmente, ah, ele me machucou, não gosto e ponto. Não, a gente tem que buscar superar isso, sabe? Buscar levar certas coisas e buscar entender as outras pessoas. Sim. E para também que a gente não julgue as pessoas, sabe? Ah, ele fez isso, ele me magoou, ele é pecador, então... Não, porque na palavra de Deus em Mateus 7, não precisa abrir, do 1 ao 2, fala sobre isso, sobre você estar julgando as outras pessoas. Que da mesma forma que você julga as pessoas, no final de tudo você também será julgado. A mesma medida que você usar, também será usada com você. Sim. Então, que a gente possa sempre buscar ter empatia pelas pessoas, tentar entender o que, que aconteceu, por que, que aquela pessoa agiu daquele jeito, o que, que ele pretendia com aquilo. Para que possamos estar unidos. Amém. Amém, irmão. Muito bom. Há uma frase muito conhecida que praticamente todos já ouviram, que é a união faz... A força. A força. E é uma frase muito antiga, que a gente vê que se perdura por muito tempo. E essa frase só reforça a escritura de que a gente acabou de ler, de Eclesiastes 4. Pois dois é mais difícil de serem vencidos, então... Que a gente possa levar isso como regra para a nossa vida, que a união é fundamental para que a gente possa vencer as batalhas ou vencer os nossos obstáculos. Uma ilustração que eu vi, que eu li, que tipo, me fez pensar, nossa, como Deus nos ensina através de coisas tão simples, como os animais. É, foi o conto do porco-espinho. Não sei se você já ouviu falar. Numa era glacial remota, lá no passado, onde o globo começou a ser coberto, grande parte dele ser coberto por gelo, os animais começaram a morrer por não se adaptarem à temperatura, por não se sentirem bem aquilo. E foi um momento muito hostil, onde muitos não sabiam como reagir, muitos animais não sabiam como reagir e sobreviver. Mas uma coisa que chamou a atenção nesse momento foi um grupo de porcos espinhos. Eles meio que se juntavam e quando eles se juntavam, eles meio que faziam uma camada protetora, tipo como um aquecendo o outro. E isso fazia com que eles permanecessem vivos e não morressem congelados. Só que... e o calor do corpo de um aqueceu o outro. Só que houve um problema. Conforme eles mais se aproximavam, os espinhos um dos outros começavam a ferir os que estavam mais próximos deles. Aqueles que davam o calor fundamental para a vida deles estavam ferindo eles. E nisso eles ficaram... E eles feridos se sentiam mal, né? E ficaram ressentidos uns com os outros e começaram a se afastar. Nisso eles viram que não foi uma boa coisa, porque eles começaram a morrer congelados. E aos poucos eles foram se agrupando de novo e se agitando com todo cuidado, de uma forma que não se aproximasse tanto para não ferir o próximo, mas que se mantivessem próximos, pois só assim eles conseguiriam sobreviver. Aí voltaram e se aproximaram. E manteram uma distância suficiente para eles se aquecessem e que não fossem congelados. E a mesma coisa nós hoje em dia, às vezes, vivendo como o corpo de Cristo, como a igreja, a gente meio que... Todos nós temos certos defeitos, certas coisas que nós sabemos que tem que ser trabalhadas na gente. E muitas vezes acontece a mesma coisa. A gente dá uma alfinetada em um irmão, dá uma espetada em outro. Mas a gente tem que saber que se não for o irmão perto da gente, a gente não vai sobreviver. A gente não vai ter a vida. Então, nós precisamos buscar entender também essas coisas, as dificuldades de cada um, e podermos nos juntar, meio que se ajeitando um pouco da forma que é possível, de forma que a gente consiga se manter unidos, sem nos ferir, e nos manter aquecidos. Porque muitas vezes a desunião pode acabar nos esfriando e nos esfriando o nosso amor pelos irmãos, o nosso amor por Deus. Então, por isso, nós devemos sempre mantermos unidos e aquecidos, para que o nosso amor nunca se esfrie. Amém. E o primeiro ponto de hoje é com relação ao tema, né? Unidos para que o mundo creia, amando como Cristo amou. Amém. Queria abrir em João 13, 34. Amém? Amém. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então aqui a gente vê uma ordem bem direta de Cristo, sabe? Amem-se uns aos outros como eu os amei. É uma ordenança, é um mandamento de Cristo, diretamente para cada um de nós. Então, nós devemos buscar isso. Mas como a gente pode fazer isso de forma prática? Meio que o amor é algo genuíno e possível a cada um de nós. É algo que nós precisamos buscar. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, fala um pouco melhor sobre ele. Amém, vamos lá. Amém. 13, do 4 ao 7. Posso começar? Amém. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Então aqui a gente vê diversas características do amor. Paciência, bondade, não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso. Então são coisas que a gente deve buscar na nossa vida, sabe? Ser paciente com os irmãos, ser paciente com todas as pessoas. Hoje para mim foi bem difícil, sabe? Eu tava meio agitado, tava querendo fazer. Às vezes eu fico querendo fazer um monte de coisa de uma vez só e às vezes não consigo. Aí começo a lutar, por exemplo, eu queria sair de casa pra fazer, nem sei o que que eu lembro, mas aí o elevador vinha subindo. Dois, parava. Três, parava. Quatro, parava. Nossa, que vontade de puxar aquele elevador, sabe? Mas é o que a gente deve lidar com a gente, sabe? É. Não só nessas situações, mas com as outras pessoas também. Devemos ter paciência quando alguém está conversando com a gente e a gente não está muito bem, mas ouve um pouquinho. Vamos buscar ter paciência com as pessoas. É. Quando acontece alguma coisa, vem um irmão, pum, pisou no meu pé. Ah, por que você pisou no meu pé? Não, vamos... Irmão, você pisou no meu pé, sabe? Vamos ter paciência, vamos ter... Amém. Buscar... Ser paciente, sabe? Porque isso é amar. Quando você ama um ao outro, não é uma pisadinha no seu pé que vai fazer você odiar aquela pessoa. Não, você ama ela, então você... Não importa, aquilo não foi nada. Então, que a gente possa buscar praticar o amor no nosso dia a dia. Amém. E... Às vezes é difícil, né? Às vezes é mais fácil a gente odiar do que a gente amar. Com certeza. No meu passado, antes de ser batizado, antes de me arrepender dos meus pecados, eu lembro que quando pessoas me magoavam, faziam coisas que me chateavam, eu meio que me afastava dessas pessoas. É. E isso nada mais é do que uma forma de odiar, né? Uhum. Porque é você não querer mais estar perto dessa pessoa. Sim. É como se você quisesse que essa pessoa tivesse, morresse. Então, deixa ela pra lá, eu não quero mais que ela morra na minha vida, eu não quero mais saber dela. Então, às vezes, odiar é mais fácil, mas não é o que Cristo nos chama a fazer. Sim, é. Ele nos chama a amar as pessoas, independente do que elas façam com a gente, independente do que aconteça. Amém. É o que a gente pode ver na escritura de 1 João 4, do 20 ao 21. Vamos lá, Felipe. Prega. Amém? Amém. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, nós devemos amar uns aos outros, sabe? De todo o coração. Amar verdadeiramente. Não deixar que coisas pequenas possam ser maior do que o amor que Cristo nos ordena que a gente tenha. E esse é o primeiro ponto. O nosso segundo ponto é exercendo a paz de Cristo. Quero que os irmãos abram em Hebreus 12, 14. Amém? Amém, filho. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então aqui ele diz, esforcem-se. Por que ele diz esforcem-se? Porque é algo que não vai ser fácil às vezes. Verdade. Muito bom. Vai ter vezes que vai ser difícil você ter paz com os irmãos, mas você tem que se esforçar. Sim. Você tem que buscar isso. E atitudes práticas, né? É o que você tem que buscar ter para fazer isso. Efésios 5, 21 nos ensina mais um pouco. Todos acharam? Amém. Amém. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Aqui a gente vê uma atitude prática que você pode exercer para manter a paz nos seus relacionamentos com os irmãos, nos seus relacionamentos com a sua família, em todos os relacionamentos da sua vida. Amém. Se sujeitar às pessoas, sabe? Nunca considerar-se superior aos outros. Uhum. Sempre em uma discussão, buscar entender o ponto de vista do outro e... Sim. Não se ter como verdade absoluta, Amém. Mas ter humildade de tentar aprender, de tentar entender. Amém. E aqui ele fala, por amor a Cristo, né? Que a gente possa fazer isso por amor a Cristo, que foi quem deu a vida por cada um de nós. Romanos outra escritura que nos ensina bastante, Romanos 12, 10. Amém, vamos lá. Amém? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Que a gente procure não se vangloriar das coisas que a gente faz, mas que a gente possa sempre buscar ver as qualidades do irmão e honrá-los por isso, sabe? Amém. Sempre buscar estar ajudando eles. Uma pessoa que eu admiro muito, por isso que está aqui nesse momento, é a nossa irmã Regiane. A nossa irmã Regiane, para mim, ela é um exemplo de humildade, um exemplo de amor, um exemplo de pessoa que se sujeita por amor a Cristo, sabe? Amém. Eu nunca tive um momento de estar com a Regi e a Regi, não, Felipe, não é assim, eu tô certa. Nunca teve, sabe? A Regi, ela sempre procura entender o que está acontecendo. Ela procura, é, Felipe, é assim mesmo? Ela entende. Não, mas eu acho que talvez... Ela sempre nos ajuda, sem nos confrontar. Ela se sujeita uns aos outros. Ela exerce isso que está aqui, sabe? E é algo que eu vejo que ela busca sempre. Ela é uma irmã que, diversas vezes que você for conversar com ela, ela vai estar exaltando um irmão, vai estar falando bem de alguém. Porque ela é um exemplo nisso, sabe? É um exemplo que eu vejo que super humilde, que sempre busca ajudar os outros, sempre dá o melhor dela. E muitas vezes nem reconhece o que é a grandeza dela, sabe? Por quê? Porque ela é uma pessoa que não se vangloria. Mas tenha certeza, gente, você aqui é fundamental. É uma das grandes irmãs aqui que levam essa obra nas costas, irmã. Amém. Você é muito forte e nos ajuda muito. Amém. Muito bom. E nosso terceiro ponto é vivendo o reino de Deus. Amém. Atos 2, do 44 ao 45. Do 44 ao 45. Vivendo o reino de Deus. Todos comigo? Amém. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Amém. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a igreja primitiva, que é o nosso grande exemplo para que possamos estar vivendo hoje, falando que eles se mantinham unidos. Mais uma vez, a gente vê a importância da união. Eles tinham tudo em comum. Eles buscavam ajudar uns aos outros. E uma igreja unida só prospera. Amém. A partir do momento que estivermos todos unidos, vamos prosperar muito. Que a gente possa cada vez mais nos entregar à união. Quando há dificuldades, todos ajudam. Os talentos de cada um se multiplicam quando há unidade. Porque eu estando junto com vocês e exercendo uma coisa, os irmãos vão ver e aqueles que têm uma aptidão por isso, eles também vão desenvolver esse talento. Então, que a gente possa cada vez estar mais unido para nos conhecermos melhor, para nos ajudarmos. E isso multiplicar os nossos talentos. O mundo vê a nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa união e tem vontade de fazer parte disso. Quando nós estivermos totalmente comprometidos com a união, com o amor, com a fraternidade, todos vão querer estar juntos conosco, todos vão querer viver o que a gente tem vivido. E a união elimina fofocas. E caso apareça alguma delas, nós sendo unidos, temos liberdade para conversar e nos entendermos. E ver o que é verdade e o que não é. É verdade. Unimos forças para um único foco, para viver para Cristo. Uhum. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12 retrata isso aqui. Todos estão vendo aqui? Sim. 1 Coríntios 12, 12, Juju, retrata isso aqui. Isso é uma ilustração que a gente vê no nosso estudo de igreja. E 1 Coríntios 12, 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, continuam um só corpo, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui a gente escreve Cristo. descreve o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós integramos o restante do corpo. Uhum. Onde cada um é necessário. Cada um é necessário para realizar as tarefas que Deus tem para cada um de nós. Amém. Muito bom. Somos membros de um só corpo. Uhum. Quando um está ferido, todos sofrem. Devemos, quando em um corpo, se alguém está triste, todo o corpo vai estar triste com ele. Uhum. Se o corpo está feliz, todos vão estar felizes e alegres. Se alguém está ferido, todos vão sentir a dor dele. Uhum. Então, isso é o que a Bíblia nos diz como a gente tem que ser e é o que a gente tem que tomar como fundamental no nosso, uhum, na nossa vida. Uhum. Se temos um objetivo em comum e nos unimos, podemos mover montanhas. Pois o nosso amor será o amor do mundo. A nossa paz será a paz do mundo. A nossa união será a união do mundo. E é exatamente isso aqui. Amém? Amém. Quando nós formos unidos, nós vamos conseguir fazer a união do mundo completamente. Esse aqui é um plano da nossa igreja, chamado a Coroa de Espinhos. Vamos onde ver. Juntam as principais capitais do mundo. E é uma meta que a gente tem de evangelizar o mundo inteiro. Amém. Instalando igrejas nas principais capitais e essas igrejas indo, se expandindo e evoluindo em suas regiões. Aqui em Niterói, nós estamos na segunda etapa. A igreja de Los Angeles implantou a de São Paulo e a igreja de São Paulo implantou a de Niterói, do Rio de Janeiro. Amém. E nós temos fé que um dia vamos chegar no mundo inteiro. Amém. Através da nossa união, através do nosso amor, nós vamos ajudar o mundo inteiro. Isso aí. Amém. Muito bom, Felipe. Muito bom, Felipe. Muito bom. E uma última ilustração que eu queria dar para vocês foi um exemplo muito interessante que eu li. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Um homem visitava um hospital psiquiátrico. O enfermeiro mostrava-lhe pacientemente os vários setores daquela casa. Intrigado com flagrante desproporção entre o número de funcionários e o de enfermos ali internados, o visitante perguntou: "Vocês funcionários não têm medo que os internos se unam e agridam vocês? Afinal, eles em número muito maior." O enfermeiro respondeu: "Oh, não. Ninguém precisa ficar com medo. Os loucos nunca se unem." Então, gente, quanto tempo mais você vai ficar nesse hospício, se passando por louco? O que te impede de buscar uma união com as pessoas ao seu redor? Vamos viver a palavra de Deus, vamos viver a união de Cristo, que é fundamental. Não vamos ser loucos nesse mundo. E sim viver como Cristo. Em Salmos 133:1 diz assim: "Como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união." E para Deus seja a glória. Amém. Amém. Amém. Amém. Coração. E para encerrar, vamos estar cantando a canção nada mais nada menos que Salmos 133. Por isso que eu tenho que abrir a Bíblia, né? Coração.